só boto piroca na minha bunda quando tio Sam chupar a minha grelhinha. Quando ele deixar a minha xoxota molhadinha, quando ele provar que a piroca é grandinha, aí eu vou perguntar pras puta de Copacabana, como é que se chupa uma banana? E o meu bocadinho vai ficar assim.